realité. Yeah, separa uma pra cá, deixa a galera ligada. Não me traga fashion nova, o nível de vida elevada. Se é 15 milhões, nós aprova. Escrevendo minha jornada, só minha presença apavora. Não tenho nada a temer, só sinto o cheiro de pólvora. Deixa a brisa me levar, levar, tá tudo bem. O corpo todo flutuar, chegar nessa neném. Tu pode ir lá procurar, não vai achar ninguém. É vício de um popstar, melhor 4M é a nata. Explode o cofre das notas. Apresenta como é a noite, a polícia gera notícia. Mas faz é amante da mídia. Olha o sorriso do Coringa. Não viu todo o sofrimento, assopra que tamo com o vento. Chegamos onde dizemos um dia. Às vezes preciso da erva pra me desligar desse mundo. Me vê de outra percepção, se não eu afundo. Me contento com a ilusão de onde me encontro. Daqui pra outra dimensão em 60 segundos. Eu só consigo pensar em quando anoitecer. A grana vem me chamar e eu vou obter. Já não posso imaginar o que sou eu sem você. Te gasto pra me acalmar, vem pra me enriquecer. Eu só consigo pensar em quando anoitecer. A grana vem me chamar e eu vou obter. Já não posso imaginar o que sou eu sem você. Te gasto pra me acalmar, vem pra me enriquecer. Fiz milhão quando dormia, do lado de duas bebeias. Destemido e derretido, dopado na onda do LSD, sem querer me exibir, só passei na LV. E deixei galo de resenha, nós tem a senha pra te satisfazer. Fuck.